Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos a mais um programa da Epto Rádio. O programa de hoje será um programa musical. Depois dos prémios Grammys, achamos que seria proveitoso apresentarmos um programa musical dedicado a estes prémios. Antes de começarmos o nosso programa, agradecemos à Rádio Boa Nova pela oportunidade proporcionada para a realização deste projeto que em muito nos está a ensinar. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. O curso profissional de artes, espetáculo e interpretação do segundo ano desenvolveu um trabalho de palco sob a orientação da Missão País. Tratou-se de um projeto católico que organiza e desenvolve missões universitárias em várias faculdades de Portugal, nomeadamente Braga, Beja, Porto, Lisboa e Coimbra. Estas missões consistem em semanas de apostolado e de ação social intensivos, que decorrem entre o primeiro e o segundo semestre do ano. A participação e envolvência dos alunos do segundo ano do curso de arte espetáculo durante a semana de 6 a 10 de fevereiro culminou em duas apresentações públicas, uma no dia 9 de fevereiro de 2017, às 21h30, e outra no dia 10 de fevereiro, às 15h, no Centro Cultural de Tábua. Entre os dias 2 a 5 de fevereiro, no Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital, decorreu a Taça Hugo dos Santos, onde estiveram em competição os 7 primeiros classificados da Liga Placar. No final da primeira volta, Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa Benfica, Galitos Barreiro, União Desportiva Oliveirense, Vitória Sport Clube, Iliabum Clube, Ovarense Dolce Vita e o Sampaense Basket. Pelo terceiro ano consecutivo, os alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do curso profissional técnico de turismo e a respectiva diretora de curso, Gina Souza, asseguraram a representação da Epto Oliva na organização e logística do evento, nomeadamente no acolhimento às equipas, acompanhamento à tribuna, acreditação da comunicação social, acolhimento do público, acompanhamento VIP e divulgação da Festa do Queijo, que decorrerá nos dias 11 e 12 de março. Escola Geração de Positrão é uma campanha que está a decorrer até ao próximo dia 10 de março e consiste na recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas usadas, sendo esta mais uma das causas que a Epto Oliva abraça. Assim, convidamos-lo a juntar-se a nós nesta iniciativa, entregando este tipo de materiais na nossa escola. Caso queira colaborar e objetos de grande volume queira entregar, a Epto Oliva deve contactar. No âmbito do projeto Ecoescolas, a Escola Profissional Epto Oliva encontra-se a participar na campanha Roupas Usadas Não Estão Acabadas. Recolha com estilo, recolhe objetos fora de uso, que decorrerá no período de fevereiro a junho de 2017. Com esta campanha pretende-se recolher roupas usadas, calçado, brinquedos e material escolar. Para participar e o seu contributo deixar, basta os objetos fora de uso entregar. Durante este programa, vamos ouvir algumas das músicas dos artistas e álbuns vencedores dos Grammy Awards 2017. Vamos ficar com a vencedora da noite, Adele, com a música Send My Love. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Proponham as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas na nossa página de Facebook, Heptor Rádio. Grammy Award é o maior e mais prestigiado prémio da indústria musical mundial, presenteado anualmente pela National Academy of Recording Arts and Science dos Estados Unidos, honrando conquistas na arte de gravação musical e provendo suporte à comunidade da indústria musical. O prémio é considerado o Oscar da Música. A National Academy of Recording Arts and Science é a única associação a homenagear tanto o âmbito de conquista artística como também a capacidade técnica e a excelência na indústria musical, sem se importar com as vendas de álbuns. Neste programa vamos dar atenção à 59ª cerimónia anual que se realizou no passado dia 12 de fevereiro, apresentando os principais prémios, bem como alguns artistas e respectivas músicas. O canal de televisão CBS transmitiu a cerimónia ao vivo do Staples Center, em Los Angeles. A cerimónia reconheceu as melhores gravações, composições e artistas do ano de elegibilidade, que vai de 1 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016. As nomeações foram anunciadas a 6 de dezembro de 2016. James Corden foi o anfitrião da cerimónia pela primeira vez. Vamos mais uma vez ouvir a grande vencedora da noite, Adele, com a música Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Never seem to be home.

21 Pilots é um duo americano originário de Columbus, Ohio. A banda foi formada em 2009 e é composta por Tyler Joseph e Josh Dunn. Eles lançaram dois álbuns independentes, 21 Pilots em 2009 e Regional at Best em 2011. A dupla, distinguida com o prémio para melhor performance pop em duo ou grupo, por Stressed Out, subiu até ao palco para o receber, não sem antes despirem as calças. Questionados sobre os motivos que os levaram a receber o seu prémio apenas de roupa interior, a dupla explicou que o caso se deveu a uma promessa feita há alguns anos. Segundo Tyler Joseph, o vocalista, os membros dos 21 Pilots assistiram a uma cerimónia dos Grammys quando eram mais novos, apenas de roupa interior, tendo ali logo prometido que caso algum dia estivessem nos Grammys e recebessem um prémio, que o aceitariam dessa mesma forma. A canção Dystopia foi indicada para o Grammy Award de 2017 e acabou vencendo a categoria de melhor performance heavy metal. Megadeth é uma banda norte-americana de heavy metal liderada pelo vocalista e guitarrista Dave Mustaine. A banda lançou 15 álbuns de estúdio e 4 álbuns ao vivo. Após o lançamento do seu álbum estreia em 1985, a banda lançou álbuns premiados com disco de ouro e platina. Para o melhor álbum rock, foi premiado Tell Me I'm Pretty, dos Cage the Elephant. Cage the Elephant é uma banda de rock norte-americana iniciada em 2006. Tell Me I'm Pretty é o quarto álbum de estúdio da banda de rock americana. Foi lançado a 18 de dezembro de 2015. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com a música Cry Baby, de Cage the Elephant. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Crawling all over one another, trying to get ahead in life. My- Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Estamos de volta com a Hepto Rádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página do Facebook Hepto Rádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Na nossa página do Facebook podem ficar a conhecer o nosso trabalho através de fotografias e reportagens que fazemos sobre os nossos programas. Antes de voltarmos ao tema de hoje, vamos ficar com mais uma música, Mine, de Beyoncé e Drake. Conversations about breakups and separations. I'm not feeling like myself since the baby. Are we gonna even make it all? Cause if we are, we're taking this a little too far. If we are, we're taking this a little too far. Baby, if we are, we're taking this a little too far. Me being wherever I'm at, worry about wherever you are. We're taking this a little too far. We're taking this a little too far. We're taking this a little too far. Good girl, one time, this is a song for the good girl. Don't sleep when you know you got a good girl, one time, this is a Nesta segunda parte, vamos continuar a dar destaque aos vencedores dos Grammy Awards 2017. Para a categoria de melhor vídeo musical, foi nomeada para o Grammy Award Formation de Beyoncé e ganhou nessa mesma categoria. Formation é uma canção gravada pela cantora americana Beyoncé para o seu sexto álbum de estúdio Lemonade. Ao longo da sua carreira a solo, ela já vendeu 31 milhões de discos em todo o mundo. Isso fez dela uma das artistas de música que mais venderam discos de todos os tempos. Beyoncé acumula exatamente 20 Grammys. A revista Billboard colocou Beyoncé em quarto lugar na lista dos melhores artistas da década de 2000. Para a melhor canção rap, foi premiado Drake com a canção Hotline Bling. Hotline Bling alcançou o número 2 na Billboard, tornando-se o single de maior venda de Drake nos Estados Unidos. Posteriormente, ganhou popularidade no YouTube e gerou várias paródias dele. A canção ganhou o prémio de rap favorito e pop song no American Music Awards em 2016. Recebeu também 2 vitórias nos prémios Grammy 2017 para a melhor canção de rap e melhor desempenho de rap. Vamos então ouvir Hotline Bling de Drake. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling. That can only mean one thing. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling. That can only mean one thing. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling. That can only mean one thing. I know when that hotline bling. Can only mean one thing. Ever since I left the city. Para a artista revelação, melhor performance rap e melhor álbum rap com Coloring Book foi premiado Chance the Rapper. Foi também o primeiro álbum de streaming apenas a ganhar um Grammy. Chancellor Jonathan Bennett, conhecido profissionalmente como rapper do acaso, é um rapper, cantor, compositor e um ator americano do bairro ocidental de Chicago. Em 2013, começou a ganhar reconhecimento após o lançamento de seu segundo mixtape, Acid Rap. Vamos então ficar com uma música do Chance the Rapper, No Problem. Yep. If one more label try to stop me, it's gonna be some dreadhead niggas in your lobby. You don't want no problem, want no problem with me. You don't want no problem, want no problem with me. Just another day at the pickup on the mail. They gon' channel riding through the streets, they be like they go. You don't want no problem, want no problem with me. You don't want no problem, want no problem with me. Just another day at the pickup on the mail. They gon' channel riding through the streets, they be like they go. Who was he coming, put the hinges in their hand? Counting bitches while we meet and make them shake my other hand. Million rocking, scooping all the blessings out my lap. Bitch, I know you tried to cheat, you should've never took a nap. Fuck wrong with you, what you were thinking? Fuck you thought it was. You taught that make a lame ass nigga fall in love. Not me though, bitch, you could keep those. Prime at your head like Craig did Debo. Don't tweak, bro, it's never sweet, oh. My shooters come for free, so if one more label try to stop me, it's gonna be some dreadhead niggas in your lobby. You don't want no problem, want no problem with me. You don't. Shit may sound weird. Inside of the Maybach, look like it came out of IKEA. Run shit like diarrhea. Big yacht, no pasta. I cap. I'm high capping. I'm so high. Me and God dapping. This my blessing. This my passion. School of hard knocks. I took night classes. You don't want no problem, want no problem with me. Yeah. Bigger than he boy, yeah. My deposits, they be on steroids. Lord, free the Carter, niggas need the Carter. Sacrificing everything, I feel like Jesus Carter. Hold up, I got it sewed up. My soda pulled up, my walls up. I'm flipping those bucks, they doing toe tucks. I roll up and let the smoke puff. I lay down toes up, hold up. Get too chucked up when I think of old stuff. Move on, put my goons on, they kidnap newborns. In the streets, my face a coupon, her pussy too warm. All these bitches come to do harm, just bought a new charm. Fuck a watch, I buy your new arm, you lukewarm. I'm over loop with the hoes, pretty bitches centerfolds. Tipping toes around my crib in they robes, just they robes. Half a million in the safe, another in the pillowcase. Coding got me moving slower than a caterpillar race. Fuck wrong with you, what you were thinking, what you thought it was. I just pop out Percocets and only caught a buzz. And if that label try to stop me, they gon' be some crazy Weezy fans waiting in the lobby. No lobby. You don't want no problem, want no problem with me. You don't want no problem, want no problem with me. Just another day at the pickup on the mail. They gon' channel riding through the street, they be like they go. No Para a melhor gravação de dança, ficaram premiados The Chainsmokers com Don't Let Me Down. The Chainsmokers é uma dupla de DJs, produtores e compositores de Nova York, composta por Andrew Taggart e Alex Paul. O duo atingiu a fama em 2014 com o hit Selfie. Em 2012, ambos resolveram montar uma parceria como DJs, que até agora mostrou ser de muito sucesso. Don't Let Me Down conta com a participação da compatriota Daya, cantora e compositora americana. The Chainsmokers são conhecidos pelos seus êxitos como Closer e Paris, músicas que já apresentámos em programas anteriores. Vamos ficar com mais uma música de Chainsmokers, Don't Let Me Down. David Bowie foi premiado em três categorias, das quais Melhor Canção Rock, Melhor Performance Rock e Melhor Álbum Alternativo, com o tema Black Star. David Robert Jones, conhecido profissionalmente como David Bowie, foi um cantor, compositor e ator inglês. Foi uma figura popular na música por mais de 5 décadas, considerado por críticos e músicos como um inovador, especialmente pelo seu trabalho. Black Star é o 25º álbum de estúdio do cantor britânico David Bowie, lançado a 8 de janeiro de 2016, no 69º aniversário do músico e 2 dias antes da sua morte. Espero que tenham gostado de mais um programa da Heptorrádio. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, escrito pelas alunas Andreia Dias e Ruth Pegado, e teve o apoio de Tiago Marques, Jéssica Capelo e Susana Figueiredo, com a colaboração técnica de José Monteiro. Vamos finalizar o nosso programa com a música Lazarus, do álbum Black Star, de David Bowie. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Heptorrádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Heptoliva. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros.